Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição da Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Já sabe que este é aquele programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h e que tem a apresentação de Carlos Bonaparte, eu mesmo, que com muito prazer cá estou para lhe fazer companhia durante mais 30 minutos. E hoje vamos falar novamente sobre o ZABA. Terça-feira trouxemos de músicas que o ZABA cantaram noutras línguas que não o inglês. Ontem trouxemos-lhe uma biografia do ZABA. Hoje vamos trazer-lhes músicas, raridades dos ABBA, inclusive alguns inéditos. Coisas que não chegaram sequer a ser lançadas em CD, algumas delas. Vamos iniciar a nossa emissão com dois temas que são conhecidos dos ABBA, mas as interpretações, essas é que são diferentes. Vamos chegar primeiro com uma versão do Baby, a música que é cantada por Beyoncé e Benny, mas que neste caso é interpretada por Aneta e Frida. Vamos ainda ficar com uma versão diferente, quer instrumental, quer linguística, ou seja, porque é cantada em sueco, a música Fernando, uma grande música que fez muito sucesso com o ZABA e que nós fomos aqui também trazer, mas quer com outra roupagem, quer cantada em sueco. Estes são os dois primeiros temas que vai poder ouvir e prepare-se porque a seguir trago-lhe uma grande, grande surpresa. Não saia do seu lugar porque eu volto daqui a alguns instantes. Até já! Till dig, det måste väl du förstå vad det är som är fel då. Yeah. Que chega a tal surpresa para os ouvintes que gostam dos ABBA. Em 82 os ABBA acabaram e lançaram um CD duplo, neste caso um disco duplo, com os maiores sucessos. Sucessos, porém, que os ABBA trouxeram nesse disco duplo dois inéditos, ou melhor, seria suposto primeiro gravarem um último álbum. Depois, trazerem dois trabalhos, não é? Dois inéditos no meio de uma coletânea. Só que aquilo correu tão mal, que só trouxeram um disco. Aliás, só trouxeram um novo tema. Todos os restantes foram já anteriores, não é? Foram gravações já anteriores. Ora, sucede-se que o Just Like That, a música que não chegou a ser editada, há muito que os fãs pedem que ela seja mesmo editada em CD, Mas Björn e Benny, que estão à frente dos ABBA, ainda não lançaram esse material em CD, pelo menos de forma oficial. Porque ainda não teve acesso a estes dois documentos. E digo dois porque são duas versões de Just Like That. Vamos ficar com estas duas músicas, com estas duas melodias. Ou melhor, a melodia é a mesma, mas com versões bem diferentes. Vamos escutar a versão final e a primeira versão do trabalho Just Like That, que nunca chegou a ser editado em CD. Vamos lá a isto. Handsome and smart, walked away with my heart. Just like that. The Way Old Friends, Dancing Queen e Waterloo são as músicas que vão encerrar a emissão de hoje do Musicália. São temas conhecidos, mas conhecida não é a interpretação destas três melodias em Milwaukee, em 1979. São estas as três melodias que vão encerrar as portas do nosso Musicália em mais uma das suas edições, a última dedicada aos ABBA. Amanhã estaremos de volta com mais hits dos anos 90 e, enfim, já não será dedicado aos ABBA, mas teremos então mais uma emissão de Musicália que não pode perder. Portanto, já sabe, não saia daí, nós cá estamos amanhã, à mesma hora, 20h30, para mais um Musicália. Fique bem, tenha uma boa noite e, já a seguir, Beat Sounds com Firmino Pereira. Até amanhã. Thank you.